Fortune Park. Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Da noite pro dia, quem vacila desacreditou. Pio na fita, sempre firme, sempre de pé. Assim que é, guerreiro na fé. Caminho pra frente, de novo atrás. Quem não sofreu é porque não viveu. Minha palavra é um tiro, não volta pra trás. Eu busco a paz, todo mundo é capaz. Mas de ter mais, muito mais. Droga, dinheiro, ganância de muito. Governo corrupto, favela de luto. Mais presunto, polícia que mata na noite calada. Corre, corre, se joga pro chão. Enterrado como um indigente, isso é ser um cidadão. Tá tudo errado, irmão. Cadê saúde, saneamento, emprego? Não falo preso, celebridade vai tremer. Hoje é plim plim, amanhã é UTI. Recolhe o que plantou. Escuta aí, ha. Escuta aí, escuta aí. Recolhe o que plantou. Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé? Maloqueiro de boné. Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? A informação, a manifestação, revolução em ação. Aí hipócrita, não sou só pesadelo. A igualdade social, o povo tá querendo um trampo honesto, um salário pra se manter. No país da democracia, com sede de justiça, a repressão tem que ser derrubada. Frequência terrorista, R.A.P. Uma bom para os canalha, vão que vão com esse som que vai de som em busca da igualdade periferia. Vamos lutar, estudar, trabalhar, estratégia pra derrubar quem tá em cima, televisão, alienação, é só patifaria. Agora escuta e ouça quem quiser ouvir. Deixa eu banho de lado, a rima é que eu faço. Na cena forte, passa picadilha da cinza. Sou aquele que não desanima, quem é forte está na ativa. Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Ó quem diria leguinho na cena narrando o problema. Segue no plenário, pai de família desempregado. Furo de bando, barraco, mas o difunto sendo enterrado. A polícia no decorado, caca se espalha pra tudo que é lado. Protege meu playboy, esquecem da favela. Esse é meu, sou psicopata na rima. Se acredita, se intimida. Todo mundo quer ouvir, todo mundo quer curtir. Se ensina, toma aí. A quadra vai se evoluir, viver e aprender. Não pode crer, vou prosseguir. Mangue seco, monte alto, Rossi. Se envolveu, Florence e Itajaí. Tomando ponta firme, firmeza total. A todos os mangues que são humildes, zero esquerda. Sai da reta, porque é a favela. Rap, rap. Original, playboy, paga um pau. Se a ideia é quente, quem é bate de frente. Faz a sua, não atrasa de ninguém. Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Sou louco, rimador, preparado pra atacar, pra bater de frente. Incomodo muita gente, os boy treme, os mano, as mina curte o som. Quem não é, tampe os ouvidos incomodado, que se mude, porque rap nacional não está pra brincadeira. De gota em gota, estamos na chuva pra se molhar. Esse som é pros mano, pras mina que representa a firma. Eu vim pra narrar, falar real, da senhora preocupada com a sua família. Faltou arroz e feijão, a manifestação, a globalização, manipulação. No plenário são vários mercenários. Escuta a batida, se liga na rima. Veja cada dia que se passa, o povo se aborrece. Vários mano que se encontram na febre. Paz ou guerra, o ódio ou sistema implanta. O desemprego, a ganância, a droga, arma na mão da criança que já perdera a inocência. Brinquedo, lápis, caderno não tem. Lá se vai a esperança, firmeza total. Agora Juninho pode rimar. Eu tô aqui pra abalar, pra botar os pais pra lá. Sou muito informativo, Binho me convocou. Tenho orgulho do que sou, não me iludo com que faz na televisão. Rap, Harry, Beto, Carreiro, é só para o boy. Enquanto o sonho não chega, vou jogar bola. Vou dar pilhão, erguer um pipa, jogar bolinha de gude, eu vou estudar para ser alguém na vida. Rap real, realista, forte, pax, tá na tira. Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem não botou fé nos maloqueiros de boné? Quem? maloqueiro de boné.